Objetivo 7, ao instante. Uno, Terra 3325. Recife 3399, obrigado, boa noite. Tornar e entrar na primeira direita aí para o pátio 3, ok? Conforme a instrução do fiscal, retorna e ingressa na primeira direita. Ah, tá, senhor, como é que você está aqui, senhor? Eu fico chamando o pátio em frente ao trafista aqui. Então, eu vou retornar, muito obrigado. No 7, posição 4, pronto para push? Aguarde só um instante. O Max até a primeira direita é o pátio 3. Jets 6749 com 89, 4 horas e 10 com 20 pronto para o táxi. Autorizado Web via Pátio e Índia, no ponto de espera chama pronto, 10 no 9 o ajuste. Pátio e Índia, quando ponto de espera chama pronto, é 76749. O Web 57 no 7, após passagem do companhia, está autorizado seu push. E o Tana remota, a Web vai livrar a retaguarda e após estar livre o seu reboque. Olha, que graças. Salvador, bom dia, WebJet 5898, gate 5, cliente da Golfo, autorização para confins. 898, um instante, cópia. Salvador, objeto 5898, é possível puxar acionamento enquanto a gente aguarda a autorização? Confirma o seu portão? Portão 5. 5 afirmativo, tem livre push. A companhia está liberando a retaguarda agora, tem livre push e confirma se está pronto para corte. Afirmo, senhor, pronto para corte. Autorizado, confirma no 340. Da El Leda Bridge, com curva direita após a colagem no 0. Após Bridge, a Pesolu no 6. 1208-5022. Autorizado a WebJet 5898, nível 340, saída da El Leda Bridge, primeira curva direita, 1208, é o controle 5022, acione o WebJet 5898, pronto para posicionamento. Tá ali o chame táxi. Para pronto para táxi. Pode dar uma WebJet autorizada a linha de colapso 10, 160 com 10, 6749. táxi Romeo Golf, chame para ingresso no 7. Golf, reporte aliado, pronto. Salvador, muito bom dia, Webjet 6749. 749 ao 58 no 208. Bom dia, suba ao 340, saída da El, vigilância radar. 340, sobe, da El. Tipo de possibilidade de voar direto Lira da Presente, senhor, ou Bridge? Voa Lira. Lida, ciente, voando direto, Lida da Presente, Objeto 6749. Romeu Golf, vento de 160 com 10, autorizado a decolar. Ataque da B5717 com POB de 115, autonomia 350, alterna. Autorizado até ponto de espera, chama pronto, 1019 o ajuste. Autorizado até ponto de espera, 1019, o ajuste 7. Para o táxi, o Abjet 5898, que é 103 a bordo, 3 horas e 30, alternando Guarulhos. Táxi Web no ponto de espera, chama pronto, 1019 ajuste, táxi Índia. Táxi Índia, ponto de espera, chamando o Abjet 5898. Web 5717, autorizado alinhar e decolar pista 10, 160 graus, 109. Alinhar e decolar. O meu Golf decolou ao 00, 1208, tem um bom voo. 08, obrigado, meu, bom trabalho. Romeu Golf, passando 2000 para 240 na mão. Romeu Golf. Foi direto Barreiros da Presente. Direto destino da Presente, meu negócio. Galaxy Hotel, prossiga. Você está responsável pelo telefone da situação? Pode acionar e me contar do pátio 3 para o pátio 5. Pátio 5. Se a gente prossiga então até a saída do pátio, observe que a aeronave da TAM sendo rebocada, já está terminando o reboque ali próximo no portão 612, e prossegue via pátio, reporta para ingresso na Lima. A Lima tem. Web 5717, decolando na Dael. Web 5717, subo ao 340, Dael, vigilante radar. 340, Web 5717. Ótimo. 5717, confirmando nível 340, ok? 340, Web 5717. Está autorizado a decolar 150 graus 089, 5898. Decolar já 5898. Jet 6749, passa nível 160, chame Recife na frequência 1251, alterna 13325. Alterna 3325, a Jet 6749, boa. Galaxy Hotel segue contornando os portões até o último, ali próximo àquele, aquela viatura ali transportando bagagens. O senhor vai ingressar, aquela é a Lima. Ah, tá certo, tá cruzado, muito obrigado. 5898 no 208 ao 06. Obrigado, senhor, muito bom dia, até amanhã. Bom dia, controle, o MJET 5898, passando 3500. 5898, bom dia, suba ao nível 340, saída da EL, vigilância radar. 340, direto da EL, web 5898. Lima e após primeira direita, a Mike. Reporta. Tô avisando com seu tráfego? Na hora do ingresso eu reporto. Ok, Lima, Mike. Confirmando o Mike Sierra Hotel, Pátio 5, não é isso, Aerostar? Ou outro operador do Pátio 5? Aqui, o Pátio 5. Ciente. Será então a primeira esquerda com cruzamento da pista em frente ao Pátio 5. Jet 57197, passa nível 160, chame Recife em 1251, alterna 3325. 251-3325, tem um ótimo dia, web 5727. Obrigado, igualmente. Romeu Golf, passa nível 170, chame o centro Recife em 1288, alterne 1260. 5898, passar 160, chame o centro em 126, corrijo, 125, Uno, alterne, 13325. 25, Uno, 3325, Web, 5898, bom dia. Bom dia. Prossegue a Mike Serra Hotel. ingressa na pista e libera na primeira esquerda o Mercedes Delta. Ingressa à esquerda na pista e após a esquerda novamente. O 995, bom dia, chegada a Monfi, desse mantenha 3.000 pés, 10 no 9 ajuste. Autorizado chegada a Bonf, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste 1099.